se o refri. Box pra roda de free. Pra praça, passa, repassa, clã, casa, vi. Mandando a letra sem tio, sem treta, só batalha de MC. Sem stress, monoclass, sem cash, sem miss. A bitch, ó, quem é skill, habilidade no flow. Driblando os falador que tão falando e o que ainda não falou. De bando, my crew, team na caneta, marcando gol. Salve pra quem gritou o, foda-se quem não gostou. Meu time, eu boto fé, pra dividir nós bota o pé. Se trombar, pode pá, que nós dribla até Pelé. Meu time, eu boto fé, pra dividir nós bota o pé. Se trombar, pode pá, que nós dribla até Pelé. Meu time, eu boto fé, pra dividir nós bota o pé. Se trombar, pode pá, que nós dribla até Pelé. Meu time, eu boto fé, pra dividir nós bota o pé. Se trombar, pode pá, que nós dribla até Pelé. Chama a coringa que chique, que risca no disco de lei. Me chama o Class, o Jazz, no beat nunca falhei. Dá o play, antes de falar da minha fita. Dá o play, cuidado com o que vale do refino. Eu confio no meu taque, também no de baseball. O acento do meu tabaco que faz um rap touchdown. No futuro a gente brisa, quem desacredita. Não vem fazer visita, tô legal de parasita. Eu vim pra ser alguém, não passei na sua entrevista. Cê vai vestir alguém, em si mesmo invista. Eu vim pra ser alguém, não passei na sua entrevista. Mas me dou nota 100, no meu ponto de vista. Que se dá nesse seu filho da puta, não perca a conduta. Pra quem me critica, batata minha vida que acaba contigo, a caneta homicida. Se der ninguém tá contra a fita, se der ninguém pode dar briga. Tu que faz falta, eu já sei, faltam foda-se. Então pronto, falei. Meu time eu boto fé, pra dividir nós bota o pé. Se trombar, pode pá, que nós dribla até Pelé. Meu time eu boto fé, pra dividir nós bota o pé.